lançada pelo DJ Marcandi. Thank you. Party, That's When I Think of You, Rockelli Think Twice, Nicky French, Did You Ever Really Love Me, Bandido, I Drove All Night, Milk Inc, The Sun Always Shines on TV, The Human League, Don't You Want Me, Derb com Derb. Iniciamos o Flash House de hoje, batidão, hein? Com Four Strings, Take Me Away. Não saia daí, o segundo bloco tá maneiraço. Você está ouvindo Flash House. Rádio 6:44. Wilson Rádio Serviço. Quando eu comecei isso de canto gregoriano, lambada, apagar as luzes, minha família era contra. Diziam que saí por aí fazendo canto gregoriano, dançando lambada, apagando as luzes. Pegava mal na minha idade. Bobagem. Perto do que eu ando vendo por aí, canto gregoriano, lambada, apagar as luzes, é até bem normalzinho, viu? Viu como apagar as luzes encaixa direitinho entre um monte de coisas que você já faz? Então o que tá faltando pra você começar? Pequenas atitudes, grandes mudanças. SWU começa com você. Todo sábado, 18 horas, Flash House. O passado e o presente pra você. Flash House, todo sábado, 18 horas, aqui na RioSulRádio.com. Voltamos a apresentar Flash House. Soraya Arnelas, Face to Face.

chegou ao futuro. Rio Sul Rádio. A ghost for all I know, whenever you're home, picking up pieces of my heart, like leaves that have fallen on our garden path. In the girl growing old, trying to make herself a bride. Once I was a young man, and all I thought I had to do was smile. Trying to find a boy inside of me.

Eu já só vou amar Ana acordou. Rio Sul Rádio. 7:31. Rio Sul Rádio, serviço. Uma noite que a gente tava saindo da faculdade, o pessoal resolveu ir pra balada. O pessoal entrou na boate, começou a beber. E eu fiquei só no refri, porque eu tava dirigindo. Mas aí começou, né? Bebe aí com a gente, vamos lá. Aí eu não aguentei e falei: moçada, eu não quero perder essa noite, nem todas as noites das nossas vidas. Eu não vou beber. Agora adivinha, com quem que as gatinhas quiseram voltar pra casa? Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Por un plan de beta, te llamamos a verse que tú no quieres. Amba mensajero, andra ti ni una letra, de meta por tu precrimine. De joys orientant, andar ye. Që më fletë se nuk je vetëm në këto net. Pra më ke dhe me të nuk dihem vetëm. Ti je gjusë ma zemrës time. Ti je nuk ka ragësi të në dajne. Edhe pse vetëm mund të jesh, kur asë nuk ka vler, e vetëm nuk i gjen. Ti je se dhe unë aty për ty. To jem futuro. RioSulRadio.com. Some clothes on in the dark. The smell of cold, car seat is freezing. The world is sleeping. I am numb. Up the stairs. Beautiful Salt na Rio Sul Rádio. steps down this terminal. Quite unusual. Not a soul. I'm in an airport, but I'm all alone. Cause you are the only arrival. And this place is empty, but I'll stay. I sit for a while, waiting for you, my love. But it's all the same, then my time is yours. Cause if you were the only arrival, then this place was empty. Well, I'd sit for a while, waiting for you, my love. Thank you. Rádio.